Escolhe tu. Tu? Eu, quem eu quer que escolha? Eles falam de filmes. Tu. Escolhe tu. Escolhe tu. Ok, não foi perfeito, mas foi o melhor que se conseguiu arranjar. Desculpa, é Bill Conti, se não. É agora estou-me a babar todo. Desculpa, Bill Conti, se não fizemos jus à tua obra-prima. Portanto, mas... fica assim. É, fica assim. É assim. Então, pronto, é isto que vamos falar no Escolhe Tu, não é? De Rambo 3. É o filme... não, é o Rocky. E, basicamente, só para explicar, este é o nosso último episódio da primeira temporada para as pessoas que só agora é que nos começaram a sintonizar lá em casa. E nós, em vez de ser eu ou o Tiago a escolher um filme, eu parece que estou a falar para a plateia, mas estou a falar para as pessoas que vão participar neste podcast. Em vez de ser eu ou o Tiago a escolhermos um filme, decidimos convidar uma pessoa externa à equipa. E essa pessoa foi o meu sobrinho, Francisco Alves de Sousa Fidalgo. Está vozinho. Espera, és Fidalgo? Estou ótimo. És Fidalgo? Sim. Ok. Sou. Mas vai mesmo depois da parte da mãe e depois? Está bem, está bem, está bem. Okay. Não, Fidalgo da parte do pai. Sim, sim, eu sei, mas Alves de Sousa da parte da mãe e Fidalgo da. Está bem. Está bonzinho? Estou ótimo. Quantos anos é que tu tens? Tenho 5. Podias mentir e dizer. Ok, desculpa. Ele fez pior. Tenho 33 anos, Rui, não vês? Que sou o teu sobrinho da Sim, porque esta voz é mesmo ter 33 anos. Era um bocado estranho ele ser meu sobrinho e ter 33 anos. Já vi que eu tenho 24. Já vi tudo. Mas pronto, e então o Francisco escolheu este filme, não é? Sim. Porquê é que escolheste este filme? É pá, porque é o meu filme preferido. E também. Eu comecei a fazer boxe quando tinha 11 anos, por volta disso, porque vi o Rocky, curiosamente, na AMC, o melhor canal para ver o Rocky, não é? Uhul! A AMC não patrocina este episódio. Não vais ter nenhum... Fox Movies! Não vais ter nenhum prémio, a AMC não vai dar nada. Eu comecei a fazer boxe nos Olivais. Espera, diz-me lá. Tens um chato. Não. Com quem é que tu fizeste boxe? Não, não havia lá ninguém chamado Tony? Tina? Acho que era Tina. Tina? Ah, foi uma mulher. Não, era um homem mesmo. Sim. Ok, mas ele. Muito estranho agora. O apelido dele não era Guerreiro, não havia lá nenhum Guerreiro, não Tony Guerreiro. Não, porque isso são todos guerreiros lá no fundo, estão todos no boxe são todos guerreiros. Mas apesar de um mês depois já me estava a marimbar para aquilo e sair. Precisava que ia sair daqui grande. Uma grande história de sobre. Porquê que escolheste o Rocky? Porque eu quis fazer boxe e depois fui-me embora. mas eu gosto muito do filme. E também gosto muito do Sylvester Stallone. Apesar de só ter visto o Rambo 3 e os Rockies todos. Viste o Rambo 3? Sim. Porquê todos? O Rambo 3? Não sei, também estava a dar na AMC, curiosamente. Epá, e vi. Era okay, melhor do que ver o que é casar com o agricultor a semana. Portanto, excepto sobre quem quer casar com o agricultor, versão do Stallone. Não, sabes o que é que nós devíamos fazer? Agora, fora de brincadeiras, há um restaurante em Queluz, que é o restaurante Stallone. Ou devíamos ir lá almoçar ou procurar o restaurante Stallone para patrocinar este episódio. Se bem que isto vai já passar na segunda-feira. Pois, é um bocado tarde. Não. Pronto, ok. Isto é sábado, não é? Daqui a 2 dias e é segunda, que é quando as pessoas estão a ouvir isto. Epa, isto não é em direto, não? Já foi gravado há pronto, dois então dias. Recomendamos a todos os nossos ouvintes para irem ao restaurante Stallone em Queluz. Como assim é isso? Eu quero... Olha, eu a descer o volume do microfone agora. Não, estou a brincar. Mas quando é que foi a primeira... Então tu viste o filme, tinhas 11 anos. É sim, isso? Por volta disso. E tu contaste uma história engraçada, disseste que querias contar aqui. Sim. esta história já vai ganhar o programa. Então eu estava na escola, na minha aula de matemática, não é? Porque matemática é aquela aula que ficamos a conversar 1 hora e meia, não é? Sim, exato. Sobre Pitágoras. Aí, meu, viste aquela cena do Pitágoras? É a grande cena, meu. Pitágoras lançou um novo vídeo no YouTube. Boas, pessoal! Não, sou Pitágoras. Não, mas é o Pi de pai e depois Pitágoras. Okay. Okay. Ok. Esta já não tinha piada, pronto. Epá. Coitado, ele nem sabe onde é que se vai meter. E eu estava a falar com um amigo meu, com o Tiago Almeida. Dizes o nome dele e tudo. Não há problema. Eu tenho um amigo que é o Tiago Almeida, que é um atrasado. Não, estou a brincar. Ele não disse isso, calma. O Tiago Almeida não vai ver. É porque as crianças. É que as crianças da tua geração têm uma capacidade de atenção muito reduzida e, portanto, sim, é melhor já dizer: olha, ele não te chamou atrasado, está bem? Houve um bocadinho mais atrás. Pronto. Ele não tem telemóvel, não há problema. É impossível ele ouvir só comigo. Ok. Ainda falas com ele? Depois disto, não sei se. Não sei. Isso é uma decisão dele. Não, mas agora, se quisesses telefonar. Bem, ele não tem telemóvel, já estabelecemos isso. Se tocasse a campainha dele, como é que ele te recebia agora? Provavelmente, se calhar nem me recebia. Okay. Epa, isto okay, mas é um bocado dramático. É estranho, porque primeiro porque é que apareceste sem dizer nada? Pá, vamos falar sobre a história. Ok, pronto. Obrigado. Ele é novo, mas já é inteligente. Estão a ver? Dá para ter esperança na nova geração. Então, e nós estávamos a falar sobre o rock e começámos a cantar. E de repente viram-se um colega para mim. Eu já não digo nomes. Ah, pensei que a história era com o Tiago. O Tiago só assistiu, foi isso? Sim, sim. Ok. E ele assim: ai, puto, sabes que essa música não é do Rocky ou lá o que é? Do Creed. E pá, eu fiquei tipo: yeah, ok. Trabalha no McDonald's. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? É pá, não sei. Ah, tu não sabes que esta música é do rock e vais trabalhar no McDonald's para aprenderes. A tua geração. Mas ao menos eu vi o rock no AMC, portanto. Já é. O que é que tu achas disto? Ah, não é do rock, é do querido. Epá. Acho que não vou tirar nenhuma pedra porque também eu já tive telhados de vidro. Portanto, como não... assim? Agora explica. Não, do género, de certeza que já pensei que uma coisa era um original de algo quando na verdade já era um. Está bem, mas já, o Creed é um filme onde o próprio Rocky. Eu não, o próprio Rocky certo, aparece certo, no certo. Creed. A única crítica que eu tenho em relação a isso é a presunção desse tal teu colega a virar-se para trás, para já não ter-se uma conversa que ele nem era chamado. Sim, entrometeu. Essa é já a primeira. A segunda é ele dizer: ah, tu não sabes que esse tema é do Creed e não do Rocky. Tipo, muito. Isso é pecado. Vai-te punir. Agora vais para o inferno. Chico Balboa 3.16. Não terás um. Outro youtuber que é como o Nuno Moura, que foi para a Twitch fazer live streams de Minecraft. Acabaste de dizer 5 palavras que eu não sei o que é que. Mas é bom, ele está a trazer um novo eleitorado para o nosso podcast. Eleitorado lá, que não espera, saberá palavras como espera. Eleitorado. Eu gosto de como. Ele traz malta nova, mas tu a seguir dizes eleitorado pois e essas é pessoas vão-se logo embora. Portanto, são pessoas que não sabem o que é a palavra eleitorado. Estão a vir cá e vão, chegam a casa e: oh mãe, o que é o eleitorado? E a mãe diz: vai para o quarto e não me chateias. Oh. Pera, eu acho que ias dizer outra coisa, mas depois reformulaste. Depois reformulei. Porque é que terá sido? Fica com essa noção. Não, vai para o quarto. Lá no fundo pensei. Pronto, então se calhar acabamos aqui, não é? Acho que depois disto não conseguimos esperar. E quanto a mais coisas? Quantas vezes é que já viste o filme? Agora da tua vida pessoal. Rocky. Eu um vi duas vezes. O 4, curiosamente, vi 5. Ah, não, que pecado. Agora sim é que eu vou dizer pecado. E o 5, viste 6. Não. O 4, viste 6. Fazia sentido, mas era só estúpido. O 5 é o menos popular. O 5, eu só vi metade do filme e depois fartei-me daquilo. É sério? Sim. A última batalha do Rocky eu não me interessou. Ok, então vamos lá dissecar isto, porque eu estou interessado na tua opinião sobre o que é o Rocky e o que é que... Porque, ou seja, muitas pessoas agora olham para o Stallone e não... Se bem que ele ao longo dos anos tem combatido isso e depois mete-se num buraco e depois combate isso novamente e depois mete-se noutro buraco. Que é o facto de ele, na verdade, ser um bom ator ator que deve ser levado a sério. Ele nem sempre facilita a vida a si mesmo. Sim, exatamente. Mas há bons exemplos. Ele próprio diz que há tipo uma bifurcação quando os anos 80 começaram. Ou seja, que caminho é que o Stallone poderia... Sim. Escolher aqui. E ele ainda tentou nos anos 70. Este filme ganhou Ganhou os Oscars no ano do Taxi Driver e do Bound for Glory e do... Já não sei mais. Pronto. e do... Regresso ao Futuro? Não. Já não estou a estragar o programa, peço desculpa. Não, tudo bem. Não te preocupes. Se calhar do Right Stuff? Não, do Network. Network, exatamente. E agora que já não lembro mais. Já fui puxar muito da cachimónia. Mas ele ao início tinha, não era esta, não quero dizer pretensão, mas também muito uma reflexão do cinema que se fazia na altura, nos anos 70. Sim, mas olha, Tiago, só uma coisa, temos aqui uma criança de 13 anos, tá, calma. Está bem, mas espera lá. E segundo o crítico, não sei o quê. Espera lá, eu não estou a dizer nada assim impenetrável. É que o meu sobrinho, lá está, vê filmes que para... Espera, como é que os teus colegas disseram que este filme é muito velho, não é? É muito velho, os anos 80, a minha avó então andava na escola. Foi de género. Melhor frase. Isso é como pessoas da nossa geração que fugiram para mim e dizem: é um filme 2000, muito velho. Está bem, então deixa-me trocar isto por mim. Mas se fosse o 8 Mile, se calhar era um filme. Ai, hey, o 8 Mile era outra Mile, escolha que era outra escolha. O 8 Mile fazer. É um bom filme, e concordas? Concordo. Ok, plenamente. Pronto, vamos só deixar aqui isto em pratos limpos. Para eu que... nunca vi o 8 Mile, pronto, portanto então, não posso. Mas a culpa é tua. Nunca viste o 8 Mile. Se houver uma segunda temporada, queres voltar cá no fim e falamos sobre o 8 Mile? Sobre a grande performance do Eminem. Sim, pode desculpa, ser. Já vi o 8 Mile vezes suficientes. Não, mas não precisas de ver. Ah, está bem, ok. Estou a brincar, mas obrigado. Lá, continua lá. Estavas a falar dos Oscars e. Não, basicamente queria, trocando isto por miúdos. Porque ele é uma criança. Não foi de propósito. Este filme tem uma sensibilidade diferente. Ou seja, por exemplo, tu vês este Rocky, imagina que logo a seguir vês o Rocky 4. Sim. Notas aqui uma diferença. Há qualquer coisa que não bate. A bota não bate com o perdigota aqui. Não, basicamente. Eu acho que vou perguntar de outra maneira. Tu achas que este é o melhor dos que viste? Eu acho que o primeiro, acho que sim. Pronto. Acho que sim. E eu acho também um pouco por causa disso, porque eu revi o filme hoje, antes de vir para aqui, já não o vi há 2 ou 3 anos. E de facto é um filme que me surpreende muito, porque lá está, porque a imagem que a maior parte das pessoas tem do Stallone é o herói indestrutível da ação, que não diz muito e não transmite muito, e o primeiro Rocky é exatamente o contrário. É uma história muito sensível, não só sobre ele, mas sobre todas as personagens que o rodeiam e a forma como cada uma das personagens evolui de uma forma bastante particular. Evolui ou não evolui? O primeiro Rocky, o First Blood, que é o primeiro Rambo. Sim, exatamente. Não, mas mais este, porque o Rambo lida com outras questões. O primeiro Rambo. Sim, mas tu estavas a. Este do sentido de. Ah, o tipo que vive no meio da sujidade daquela parte. É Filadélfia. Filadélfia. Que é tudo nojento, é tudo o mais pobre que há. E como é que uma pessoa como essa consegue ultrapassar as adversidades e não é que não ganha, porque ele não ganha a vitória, mas consegue superar a sua própria condição e dizer: eu consegui, apesar das minhas dificuldades, eu consegui chegar até aqui. E de facto este primeiro filme tem muito mais coisas a dizer do que eu me lembro das outras escolas. Mas tu estavas mesmo a dizer... agora do Creed, pá, que eu não desgosto do Creed, e fui ver o Creed 2 contigo, mas acho que este fica, é mesmo, não há comparação no resto da saga. Mas eu falei no First Blood. E honestamente este filme, só dizer mais uma coisa que eu achei muito curiosa, este filme não está a pedir sequelas, porque o Rocky diz no fim, quando ganha o Creed, porque os juízes decidem que é o Creed que ganha, porque nenhum deles vai ao chão, nenhum deles fazem 15 rounds, chegam ao limite, nenhum deles vai ao chão. Aviso spoiler. Não, mas isto já, nós às vezes costumamos já falar do... E o Stallone, alguém pergunta: ah, vai haver uma desforra? Diz: não, não vai haver uma desforra, porque o objetivo do filme não era criar uma saga, era ficar por ali. E honestamente e o objetivo não era ele ganhar. Sim, e acho que muita gente hoje em dia reduz um bocado o Rocky aos clichês que o filme criou, as cenas de treino, a música, e esquece também há muito mais a dizer. Lá está, eu acho que nem foi tanto este filme, foi mais a forma como esses clichês, Não, os clichês que o filme criou, não foi certo, mas acho que não vem tanto daqui, vem exatamente no Rocky 3, quando entra o Survivor e sim, quando entra os anos 80 e quando entra aquela montagem mais MTV. Sim, não, mas isto começou tudo aqui. Ah, bem, bolas, eu sei que começou tudo aqui. Não estou a dizer que... Coitado, o meu sobrinho está perdido. Podes falar se me quiseres, está sim, bem? Sim, podes interromper. Sim. Não te atrevas a interromper. Não, isto é uma piada, por favor, por favor. Ele já está a chorar. Ok, desculpa, por favor, não me leves a mal. Agora estou perdido. Tava vou ver vídeos do ano para ficar faz mais isso feliz. E podes sair daqui. Estou a brincar. É uma sobrinha que está aqui. Não, mas toda a imagem que as pessoas têm do Rocky, vem muito do Rocky 3 e do Rocky 4, de um excesso. Sim. E de filmes muito mais superficiais e... Superficiais, queres-te dizer? Eu disse o quê? Superficiais. Ok, isso é básico, isso é a mesma coisa. Não, é que eu por momentos fiquei a pensar, pera, o que é que ele quer dizer? Ah, superficiais. Ah, por amor de Deus. Nunca ouvi ninguém dizer superficiais. Ok. É o superficial. Entendeste exatamente o que é que eu queria dizer. Portanto. Odeio que me corrijam por coisas que não... Tipo, tu percebeste o que é que eu quis dizer? Estamos pronto, a comunicar pronto, um com o outro. Pronto, não... Tiago, estamos amigos. Não. Ok, vamos fazer as pazes e vamos continuar. Pode ser? Estou a sentir uma tensão um bocado esquisita aqui dentro. Vá, diz lá, diz. Não te interrompo mais, vá. Não, e são filmes com um tecido muito diferente de este, que é um filme muito humilde e muito... realista. Sim, e bondoso nas suas origens. É uma mistura de um certo... Ou seja, o filme agarra nos pelos do Frank Capra, mas depois, como foi feito nos anos 70, não consegue não misturá-los com algum... Não quero dizer que o filme não é cínico, mas com alguma realidade pura e dura daquela década. Época, sim, e essa mistura muito peculiar... que depois se diluiu bastante nas sequelas e que nunca mais eles... Oh, bem, nunca mais, pronto. Eles tentaram trazer... No Rocky Balboa, não é? Não, vou começar no Rocky 5, porque até trouxeram o realizador, o John Avildsen. Sim. E eu acho que é uma tentativa nobre. Acho que o Rocky 5, se tivesse... Por acaso, acho que nunca vi o Rocky 5. Acho, não tenho certeza. Não é um filme perfeito, mas é um filme com intenções. Mas valia a pena nobres. Ser feito? Valia a pena ser feito? Acho que sim, porque eles queriam acabar a história de uma maneira definitiva, que era o Rocky, naquela batalha contra o Tommy Gunn, originalmente era para morrer. E depois os executivos é que disseram, não, personagens como o Rocky Balboa não morrem. Pois. O problema é esse, há sempre essa coisa de... Não vamos matar, não. Final feliz. Eu se pensava que o Rocky ia morrer no Creed, mas afinal não morre, pelo menos para já. Não, porque ele teve cancro no primeiro e depois curou o cancro. E depois no segundo já tem outra coisa. E no terceiro vai ter o Stop or My Mom Will Shoot. É esse o grande cancro. Já viste esse filme? Não. Para o Mamãe Dispara, que clássico. Não é? Para o Mamãe Dispara. Vi isso na TV. Ele é o polícia e a mãe dele está sempre atrás. Eu só me lembro de uma cena em que ele está a sonhar que a mãe vem atrás dele com um frasco de pó de talco gigante e umas fraldas. E... Eu acho que esse já dá na SIC, nos estás é, sim, sim, sim. Os clássicos filmes das tardes. Mas pronto, não sei se sabes. Mas eu prefiro esses filmes do que estar a ver agora o Speed, o Triple X 3. Não, eu gosto muito do Triple X. Gostas? Mas não dos filmes do Vin Diesel. Tiago, isto é uma edição familiar. Então, mas toda a família pode ver. Ver, podem. Ficam a olhar para as ondas de som. Não, ver os Triple X. Sim, podem. Ok. Coitado. Mas pronto, não sei se sabes, o Stallone, cada vez que aponta na sua filmografia toda o saco de pancada, é. O saco de pancada. É o para ou ao mamã dispara. É. Espera. Espera, mamã, espera. E pronto. Não sei. Okay, não sabes? Ainda há tanta coisa para não, desenrolar não, aqui. Não. Eu é que ia continuar a conversa, mas não sei mais desenvolver sobre para ou a mamãe dispara. Mas ninguém quer continuar nesta tangente. Não. Isto agora é para voltar ao... Uma das coisas... Eu tive de apontar algumas coisas porque pronto, tinha medo que me esquecesse. Eu gosto muito da forma como a personagem da... Tiraste o som ao telemóvel, certo? Ah, lindo menino. Eu não tirei o meu, portanto... Eu não tirei o meu e agora já é demasiado tarde. Ele eu vou tava, só continuar até que alguém estava a jogar Minecraft enquanto... Ok, isto está assim tão excitante para ti, não é? O podcast está mesmo... Não, mas não sei se... Há bocado o Tiago falou de um realizador que é o Frank Capra, que é um realizador muito antigo, do tempo da tua trisavó. Se o Rocky é do tempo da avó. A avó dos anos 80. Eu não, gosto a assim, avó não. Dos anos 80 que anda na escola. E fez filmes muito bonitos e assim quase com uma moral da história. Pronto, eram histórias sobre a sociedade. E fez um filme muito famoso que se chama Do Céu Caiu uma Estrela, que é muito bonito e um dia recomendo que vejas, que é muito giro. No próximo Natal, que tal organizarem já aqui um... Não? Tá, não, estou a falar a sério. Não. Ainda estamos em junho, mas hoje é dia da criança. Sim. Só estamos a metade do ano. Peço desculpa se já é demasiado tarde para fazer planos. Tarde. Não, se é demasiado cedo. Próprio. Demasiado tarde. Eu gosto de planear já em janeiro. Isto okay. Eu não acertei no caixote do lixo, mas força. Eu já trato disso. Enfim, não, queria dizer é que, pronto, só para perceberes mais ou menos o que é que ele estava a falar, pronto, porque isto, o coitadinho, o rapaz chega aqui e também às vezes precisa de um contexto, não é? Pronto. Não sei se vocês se lembram da personagem da Adrian, da Talia Shire. Sim. A grande Talia Shire. Eu gostei muito de rever o filme e perceber a forma como a personagem dela vai mudando, porque ela começa, é toda um bichinho do mato, é uma franzina de casa, franzina. E depois fica. Tem mais liberdade, é isso. Assim dizer. O que é que ias a dizer que estás-te a rir? Nada, não. Depois. Comecei-me a rir só porque. Desinibe-se, ela desinibe-se, vá, de uma forma muito familiar. Mas é interessante porque o filme, eu já disse isto, não sei se em off ou se em algum dos nossos episódios. Para os padrões atuais e mesmo para os padrões mais tardios da série, é um filme que demora o seu tempo no que toca ao argumento. Exatamente. Porque o primeiro. O primeiro ato do filme só acaba a uma hora do filme, que é algo impensável nos dias de hoje. Sim, e o filme não se centra à volta da batalha, ou seja, do combate, certo, enquanto certo. Que os outros já é. Eu lembro-me de quando fomos ver o Creed 2, aquilo é tudo à volta da desforra do Ivan Drago e não sei o quê. Do filho do Ivan Drago. Pá, pronto, e honestamente eu não vou ver mais nenhum. Tipo, aquilo vê-se bem, está bem, mas pronto, tenho mais que fazer. E o que é que vão fazer agora? Vão pôr o robô do Rocky 4 também a lutar? O filho não, agora do robô. Vão pôr a filha. Ah. A filha. Tinha, não, a filha. Qual era o problema que a filha tinha no Creed? Ah, ia ficar surda. Como a mãe. Olha lá o pois que era. É que depois são todos coitadinhos. Happy birthday, Polly. Happy birthday, Polly. É que eles tentam, a todo o custo, que estes novos Creed sejam tão pobrezinhos como o primeiro Rocky. Só que ninguém acredita. Eu quero que seja o Creed contra todos os membros do Survivor no ringue. E quero que eles os morre. A cada um. Tiger. Pau! Que é que... Não faças okay, isso. Ok, ok. Estás sempre a dar cabo dos microfones. Estávamos a falar do quê? Estávamos a falar sobre a Adrian. A Telechain, sim. Não, mas tu depois estavas a dizer alguma. Disseste alguma. Ah, do primeiro ato, sim. E eu ia dizer. Porque vendo mesmo o Creed 2 que tudo gira à volta do combate. E de facto este filme, o combate ocupa ali o rabinho do filme. Desculpem a expressão. Ocupa ali o rabinho do filme. Porque há muito mais para dizer além daquilo. Aquilo é só o culminar de todo o percurso do Rocky. Sim. E é muito mais importante ires acompanhando tudo o resto. Sim. E lá está, até uma hora do filme tu não estás à espera que aquilo aconteça. A não ser que já tenhas lido e que toda a gente já tenha spoilado o filme, certo. O que também é normal. Tu por acaso viste o filme, sabias alguma coisa sobre o filme antes de o veres? Qual? Este do Rocky. É que eu, por exemplo, eu cresci a saber já que o Darth Vader era o pai do Luke Skywalker. Não. E às duas ou três pessoas. Eu não fazia ideia que o Rocky existia, sinceramente. Ok. É pá, só. É claro. Eu não sabia que o Rocky era assim um filme tão bom. Por assim dizer. Porque não o conhecias também, não é? Não o conhecia. Só que. Depois soube que era de boxe e assim, é pá, vou ver. Do na AMC, vou ver. Já viste todos os filmes de boxe também? Não, todos não. Não, estou a dizer porque o boxe é um desporto que eu não gosto de ver, porque acho que é horrível em termos de. Pronto, é pessoas andarem à porrada. Isso é fixe. Eu gosto de pessoas andarem à porrada. Não, mas no cinema resulta mesmo bem. É um desporto que deve ser o desporto que melhor resulta no cinema. E neste caso é um desses filmes. E o boxe não é como o futebol. Que é. Fizeram o golo. Sim, o golo era. E os filmes do Oliver e Benji. Sim. Por acaso agora há uma nova série no Panda Bix que se chama Capitão Tsubasa. Outra. Que agora já há internet. Eu não quero saber o que é que o Capitão de Tsubasa faz com a internet. Isto é uma edição familiar, Tiago. Já estamos. Fui eu a condicionar já o que é que eu estou a dizer. Então, muito vago. Para a nossa família que nos está a ouvir, sabiam que o Stallone começou a fazer softcore? Pois foi. Com o nome? Não, acho que isso foi depois, só para... Para aproveitar. Para aproveitar, sim. Aquele nome que ele usa da Italian Stallion. Depois foi usado para esse filme tão bonito que ele fez antes. Não, mas estava a dizer que já não sei o que é que estava a dizer, olha. Vou-me esconder e vocês continuam a conversa. Okay. Não, o que eu acho de louvar no filme é esta humildade que te deixa mesmo atrás do Rocky. Já sei o que era isso mesmo. Porque comparando com os queridos, porque lá está, eles a todo o custo querem te fazer acreditar: não, aquele espírito original de luta da classe operária está aqui outra vez. Mas eu não consigo acreditar nisso porque é tudo muito imposto. Coitadinho, que a mulher dele agora está surda e a filha também vai ser. Ai, que o Rocky vai ter cancro e agora já não tem outra doença. E enquanto este filme é muito naturalista na forma como aborda as coisas. É muito espontâneo. Sim. Mas isso também tem a ver com o meio, e aí eu acredito com o meio em como foi feito. Sim. Isso é difícil de controlar. Eles não tinham... O Stallone para mim é muito mais credível como a figura que está a representar do que o Michael B. Jordan. Para mim o Michael B. Jordan não tem comparação, pronto, sequer. Mas lá está, acho que o... Isto é uma coisa quase em que tu não podes tocar, porque eles fizeram isto em determinadas circunstâncias. Sim. Depois resultaram muito bem para o filme. Exatamente. E eu dou isto com dois exemplos lá na luta final. Eles, em termos de produção, tiveram que lidar com alguns erros, no sentido de os calções estavam demasiado largos, enganaram-se ali no cartaz ou no nome ou já não sei o quê. E o Stallone, para como eles não tinham dinheiro nem tempo para comatar esses erros, ele mudou isso no guião. Isso dá não sabia disso, por acaso, não sabia. Porque há um momento... isso dá uma outra dimensão ao filme. Sim. E eu, para mim, acho... ou seja, isso humaniza o filme. Exatamente. E é uma coisa muito importante que este filme tem. E é por isso que eu não gosto do Rocky 4, porque é um filme o mais longe... Sim. Mas mesmo o Rocky... de um ser humano possível. Aquilo é um pedaço de metal dos anos 80 que está ali chapado. Sim. If I can change, you can change. E é o Rocky... É o Rocky... This is America! É o Rocky a ter robôs que dá bolos. É o Rocky a escalar montanhas. É o Rocky a acabar com a Guerra Fria. Para quem gosta desses excessos de forma... irónica, tipo, este é o melhor filme de sempre, wink, tudo bem, não é? Mas esquecem-se de que está mesmo, que aqui na base está mesmo um bom filme, que se calhar às vezes é tudo metido no mesmo saco e não separam o que é bom. Mas é isso. Não separam o trigo do farelo. Mas eu acho que é isso perfeitamente, porque eu sinto que muitas vezes, quando, por exemplo, em casa ou quando estou com outras pessoas, por exemplo, e digo, vou ver o Rocky, as pessoas, o Rocky, porque se lembram das sequelas mais íntimas. E eu meto o Rocky 2 acompanhado do primeiro Rocky, ou seja, eu separo esses dois. É isso, vocês viram os dois, não é? Sim. Eu não vi o segundo, eu só vi o terceiro, o quarto e o Balboa. Eu não cheguei a ver o Balboa, por acaso. O Balboa é um bom filme. É um bom filme. Mas o Balboa é sobre o quê? É tipo a história toda dele? Não, é. Não. De 20, é pá, 10 ou 12 anos depois do Rocky 5, em que ele já está velhote e vai voltar a combater. Mas para mim o filme fez mais sentido. Já recupera um bocado. É realizado pelo Stallone, não é? Sim. Pronto. Recupera mais um bocado do espírito do original e funciona. Não, o Rocky 2. Mas é porque é aquela coisa, está a ver. Será que valia a pena estar a fazer? Havia alguma coisa a dizer mais que valesse a pena fazer sequelas para o Rocky? Honestamente. Bem, aqui não interessa o que é que. Se valia a pena ou não. Eu acho que interessa. Eu acho que. Aquilo foi. Ou pelo menos dos primeiros que me lembro, dos primeiros, e já numa era de grandes êxitos de bilheteira, porque estamos a falar depois do Tubarão, e é um dos primeiros, agora desculpa, tenho sucessos inesperados que houve na história de Hollywood, em que aquilo arrebatou mesmo qualquer expectativa. Sim, porque o Stallone, não sei se tu sabes, Francisco, o Stallone ficou sem dinheiro por causa deste filme. Ele até teve de tocar a casa e teve de vender o cão. E depois, com o sucesso do filme, conseguiu recuperar a casa e o cão. A um preço muito mais elevado, porque o tipo a quem ele vendeu o cão agora tinha-lhe cobrado tipo 10 vezes mais pelo cão ou uma coisa assim. Mas isso para mim agora não é nada, toma lá. Mas eu acho que o Rocky 2 ainda consegue manter muitas das mesmas qualidades deste primeiro filme. E aborda basicamente o Rocky a lidar com o sucesso e com a fama que obteve depois deste primeiro combate contra o Apollo Creed. Mas o tom é semelhante ou já é diferente? É que eu lembro-me do terceiro e o quarto já serem um bocado... já era diferente. Nunca, era mais... nunca será tão autêntico como o primeiro. Mas ainda é terra a terra. Ainda não tem os excessos. Nem as, isto não é uma palavra, mas as alocações do Rocky 3, nem do Rocky 4. Sim, exatamente. E Francisco, diz-me lá mais coisas que estás aí a ouvir. Tu é que és o convidado, tens de falar. Okay, desculpa, tu do Stallone viste, era o que tinhas dito há bocado, viste os Rockies e o Rambo 3. Não vi o Rocky Balboa. Ok, pronto, sim. Tu, o que é que achaste dos Creeds? Dos Creeds. Epá, do primeiro Creed achei uma boa ideia, só que para demonstrar mais e para não acabar com o Rocky. Sim. Não sei se me estão a fazer entender. Só que depois o Creed 2 acaba por estragar um bocado a história. É, porque já está outra vez a voltar à mesma. É uma sequela. É a mesma história. É quase o Rocky 4. Eles tentaram tipo, fazer um novo Rocky 4. Sim. Só que. Primeiro, o Michael B. Jordan é um, na minha opinião, posso estar errado, é um ator assim mais Marvel. Sim. Não, eu nunca o veria fazer um papel deste género, honestamente. As origens dele não foram na Marvel, não é? Não, mas eu percebo o que ele quer dizer, porque o próprio. Eu gosto do Michael B. Jordan. Estás a falar do registro dele? Sim, eu não acredito nele naquele papel, percebes? Não, isso tem só a ver com uma questão mesmo de perspectiva. Acho que ele é um ótimo ator. Eu é que não sinto a mesma coisa, e eu sei que eles querem desesperadamente passar essa ideia de não, ele também está cheio de feridas. Mas as feridas ali não são espontâneas. É ai, coitadinha da minha namorada que vai ficar surda. Ai, que a nossa filha também vai ficar surda. Ai, que o Rocky tem cancro. Ai, que já não tem cancro, agora está com incontinência. E não está. Mas pronto, era isto. Ficaste esclarecido. Fiquei. Se quiserem ver semelhantes, embora não tão boas aventuras, do Stallone em mundos desportivos. Vejam a sua estreia na realização, que foi o Paradise Alley, que foi um fracasso enorme na altura. Vale a pena esse filme? Não é grande coisa. Sério? Mas foi uma tentativa dele aproximar-se outra vez do sucesso do Rocky, mas desta vez no mundo do... Era o wrestling? Acho que era o wrestling. Este filme, por acaso... Era um bocadinho... Agora... Sim, força. Não nos diz, desculpa. Não ia dizer. Força. Estava só a pensar por próximo. Ia só dizer... Agora deixa só ter aqui mais um apontamento cinéfilo, só aqui no meio. Este filme fez muito pensar no Hard Times do Walter Hill. Boa. Não chegava lá, se bem que ainda bem que falaste nisso, porque tenho aqui de fazer, e já podemos falar nele, mas só dizer o nome Burgess Meredith. Sim. E podemos já lá voltar, mas continua. Não, era só isso. Apesar de se passar numa época completamente diferente, porque também é um filme sobre um lutador, mas é no início do século XX. Uhum. E também tem assim o ambiente muito pobre, muito os camponeses à luta. Uhum. Não é isso, mas eu sinto que o espírito é muito semelhante entre os dois filmes, era só isso. É um filme muito giro também, olha, vale a pena. Também passa no Fox Movies ou no AMC regularmente. Mas, então deixa-me voltar ao Burgess Meredith, que foi um ator, é um ator que eu acho fantástico, é o treinador dele, é o velho Mickey, aquele sim. I ain't nothing but a bum. Sim. Mas volta para mim agora que estás a ficar famoso, eu quero treinar-te e ganhar dinheiro. Ou seja, aquele ator é um fantástico ator, que aqui em... mais ou menos final de carreira, não é? Exatamente. Ele faltava aqui mais de 10 anos ou qualquer coisa assim, e ele faleceu, acho eu. Sim. E eu adoro quando um filme, ou seja, obviamente quando eu vi isto, quando era mais novo, não fazia a mínima ideia que era o Burgess Meredith, mas foi com este filme que eu consegui conhecer aquele ator. E eu acho muito importante estes filmes mais... comerciais, famosos, icónicos. Sim. Tu conseguires ser introduzido a vários atores fantásticos que muitas vezes passam por cima do radar, E que com estes filmes os conseguem elevar mais um bocadinho e abrir esta porta, sim, para quem não esteja muito atento, sim, ao que, claro, se passa na, sim, mas quer dizer, na periferia. A Talia Shire já tinha tido dois grandes sucessos, não é? O Padrinho 1 e 2. Ela, certo. É inesquecível. Tá, já viste o Padrinho? Pois era isso que eu ia perguntar. Com que idade é que eu vejo o Padrinho? Não, podes ver com... É assim, não, a questão não é tanto pela violência, certa. Não é? É só porque eu acho que há coisas que se percebem melhor. Eu, a primeira vez que vi o Padrinho, tinha 15 anos, portanto não foi assim há muito tempo. Mas é daqueles filmes que também enganha com a idade, percebes? Porque vais percebendo, à medida que a vida vai passando, tu vais-te identificando mais com as personagens. Mas isso é bom, porque isso dá-te uma desculpa. Ou não, porque são mafiosos e matam isso pessoas. Dá-te... Não, a não ser que sigas mesmo esse caminho. Mas isso dá-te uma desculpa. Bem, é a melhor comunicação social. Desculpem. Bem, continuando. Mas isso dá-te uma desculpa para reveres os filmes e voltares a encontrá-los. Ok, sim, visto com esta idade. E tu ficas com algumas imagens-chave. Sim. E se o filme fizer o seu trabalho e se te identificares com o filme, vocês vão criar ali uma ligação. Sim. Que, na verdade, não se vai perder. E depois vais querer reencontrar o filme outra vez, anos mais tarde, e anos mais tarde, e anos mais, sim, tarde. E vais desenvolver ali uma relação com o filme e vocês vão aprender. Bem, o filme não sei quanto é que o filme vai aprender sobre ti, sendo um objeto inanimado. Mas tu vais aprender muito com o filme e, sim, a tua própria vida vai mudar a forma como vês o filme. Isso é das... E acho que isso é das coisas mais fantásticas de quando se está a ver esta coisa que nós chamamos de imagens a mover-se. A mover-se. Imagens a mover-se. Não, eu devo dizer, é esse o termo técnico, não é? Imagens, imagens a mover-se. Okay. Está no dicionário. Eu gostar muito de imagens a mover-se. Eu por acaso vi o Padrinho na altura certa, sabes? Foi numa altura em que tinha visto o Goodfellas, também é outro filme de mafiosos. Vi este e depois eu Era Uma Vez na América. Foi assim uma altura de máfia na minha vida. Ah, você é mafioso. Não, não foi isso. Mas e é daqueles filmes que vou sempre revendo de vez em quando. Um dia destes vemos. Vai, vamos ver isso. Já é um spin-off não tão conhecido do Rocky. Foi um, agora também mais recente. Foi o Creed Mudei a Casa. Se não tivesse ouvido já essa piada antes, tinha... Ah, já ouviste? Quem? Sim. Quem é que fez isso? O nosso querido amigo Pedro Cinema Xunga. A sério? Sim. Ah, bom. Eu lembro-me dele, fez um post na altura com o post e dizer, com o póster e dizer, querido, mudei a casa. Desculpa, Pedro. Que nem desculpa. A sua avó diria. A tua rubrica preferida criada, sim, por este podcast. Esta que nem a bisavó, isto é mesmo. Nem a bisavó diria. Pois, gente que não sabe estar. Andotas que a sua avó não diria. Então, uma pergunta para Queijinho, para os dois. Acham que se a Academia que dá os Oscars tivesse sabido de antemão que a saga Rocky ia descambar como descambou, eles teriam dado o Oscar de melhor filme ao primeiro? Eu acho que sim. É. Mesmo assim. Mesmo assim. Porque é um ótimo filme, de facto. É um grande, grande filme. Não perdes tempo nenhum a ver o filme. Não. Não, e eu senti, de facto, é daqueles filmes que voltas a ver e descobres coisas novas. Por exemplo, eu gostei muito mais agora de dar mais atenção à relação entre o Rocky e Adrian. Porque ele, no início, ele chega à casa depois do combate e a primeira coisa que ele vai fazer é ir treinar ao espelho a piada que vai contar à Adrian no dia a seguir. São pequenos pormenores muito engraçados, e pensar que, lá está, o Stallone, que as pessoas acham que é o gajo que não soube falar, não sei o quê, foi ele que escreveu o filme esse que tem diálogos muito bons. Lá está, acho que as pessoas precisam de ver isto com outros olhos. E falando daquilo que tu estavas a dizer há bocado, e que eu me tinha esquecido de que tinham de lidar com alguns problemas que aconteceram, como por exemplo o cartaz ter os calções dele de outra cor, e isso está incluído o filme de uma forma tão natural que, de facto, nem pensei que fosse um erro que eles tivessem de corrigir. Então agora deixa-me perguntar outra coisa a ti, porque este não é um... Acho que já ficou bem claro, não é um filme tão leve como mais tarde a série ali no meio se tornou, antes de fazer o seu regresso às origens. Exatamente. É algo... Não é difícil. É estranho. Não sei como é que tu reagiste às cenas do Polly, porque são cenas bastante fortes, que eu fiquei, sim, muito surpreendido quando revi o filme há 5 meses atrás. Um daqueles atores que tem, é o... O Burt Young. O Polly, o irmão. O irmão da... Sim. O talhante, exatamente. Que nojo. Aquele tão nojento. Ou seja, não são cenas agradáveis de se ver, certo? Eu só quero saber como é que tu reagiste... Quando tens 11 anos, tu ficas muito confuso. quando vês essas. Porque é que aquela pessoa é tão gorda? Mas, né? Agora, com 13 anos, a vida adulta já me fez. Não, mas refletir. É verdade, tu na adolescência passas por uma fase que. Eu fui ver o Deadpool, teria 11, 12 também, nessa altura. Epá, não, foi há mais tempo. Foi há mais tempo. Foi? Sim, o 2 é do ano passado. Não, o 1. O 1 é pai de há 3 anos, tu tinhas 10 anos. Sim, pai. 10 anos. Epá, 15 minutos depois de começar o filme a sair de cinema, portanto. O quê? A sério? Sim. Então. Porque aquela parte no início é logo o homem a esfaquear toda a Ok, ok, pronto, pronto, tudo bem. Mas estavas. Foste ver com quem? Foi com a minha foi com a mãe, escola. Com... Ah, foste com a tua mãe. Okay. Com a minha mãe, com o meu padrasto e com um amigo meu. Ok, pronto, mas isso é. Foram ao engano que acharam. Ah, Deadpool deve ser um filme para crianças. Certo, isso é interessante de explorar. Isso, porque. McEway, não quer que isto pareça mal. Mas o filme foi classificado. Qual é que era a classificação do não filme? Não sei, não sei. Qual Deadpool? Sim, era maior de 16. Ah, Deadpool é maior de 16. Ok, pronto. Essa seria uma boa acho dica. Acho que tiveram que assinar qualquer coisa no cinema. Ah, foi? É sério? Sim, os pais têm que assinar. Ah. E depois tu. Não quero. Não, mas de facto. Não, mas por acaso. Eu sei que isto não tem nada a ver. Não faz mal. Nós falamos de muitas coisas que não têm nada a ver. Sim, como o episódio do Kelma. Kelma! Já deste porrada o suficiente nesse episódio em off, por favor. Havia lá o Alvin e os Skills 4 e o Deadpool. Eu, vamos ver o Alvin e os Skills 4, que deve ser grande a fila. Ai não, vamos ver o Deadpool, isso é que é um bom filme. Ok, qual deles és tu? Qual deles és tu? Alvin e os Skills 4. Ah. Entretanto, mas tu... eu percebo. És claramente sobrinho do Rui. As semelhanças em termos de vozes. Tens aí duas opções: que é irem ver o Alvin e os Skills 4 porque tu és uma criancinha, ou então ir ver o Deadpool, ou terceira opção, não ir ver o Deadpool porque tu és uma criancinha. E se me dissessem assim: ou vamos ver o Alvin e os Skills, ou não vamos ver o Deadpool, eu preferia ir para debaixo de um caminhão. Peço desculpa. Porque o Alvin e os Skills. Não, é pá, eu também tinha 10 anos. Sim, há o tempo que isso já foi. Sim. Mas desculpa. Não, mas é verdade. Estou a brincar. Desculpa, deixa-me voltar à pergunta inicial. De como é que tu reagiste, ou o que é que te lembras de veres aquelas cenas muito, muito, muito mais intensas, ou seja, do Poli lá com o taco de beisebol a destruir a casa toda e a gritar com a irmã. Não sei, porque acho que não é algo fácil de digerir quando estás a ver um filme que supostamente tem um carisma muito leve. Heroico, sim. E são cenas que metem, ou seja, largam a âncora e o filme vai parar aqui abaixo. Eu não sei qual é que foi. Mas é como eu digo. Não quer que isto seja uma pergunta demasiado difícil, mas força. Eu fiquei um bocado confuso, mas ao mesmo tempo também não percebi nada do que se estava a passar. Dois anos depois vi o filme e aí ele está a partir a casa toda, que fui. Ele está a aproveitar agora para ter os seus 15 minutos de fã. Porque este podcast é muito ouvido por 10 milhões mas de pessoas. Eu também tenho uma história que eu. Lá está. Não sei se já contei isto em algum podcast ou não. Se sim, peço desculpa em retiro. Não faz em que eu revi este filme com mais dois amigos meus que... Mas recentemente? Sim, há 5 meses atrás. Ok. E que sim, eles não têm a mesma sensibilidade cinéfila aqui. E sim, eles não se acostumaram muito ao ritmo lento padecente do filme. Sim, sim. Não é um filme que esteja sempre a provocar estímulos de heroísmo nem mas teve, ou seja, eu, não, eu percebo e não percebo. Ou seja, o filme conta-te uma história de uma forma, lá está, muito natural. Que nós simplesmente, se fizermos o esforço e se estivermos atentos ao filme, nem é um esforço muito grande. Mas o problema acho que não é isso. Eu acho que o problema é aquilo que me surpreendeu pela positiva quando eu vi o filme, porque eu tinha só a memória das sequelas, não é? E quando vejo que o primeiro filme é muito melhor. Fiquei contente. Agora, as pessoas, se calhar, a maior parte das pessoas, como têm tão presente as ideias clichê que sempre associamos ao rock, e depois vê o primeiro filme e pensa, se calhar isto não é, não é porrada, não é assim tanta. Se bem que ir dar porrada a carne de vaca, epá, aquilo é um bocado estranho. Não é por nada. Estranho e estúpido. É um bocado. Não. Então, tipo, e vai lá o telejornal, olha, temos aqui o Rocky, ele está a dar porrada na carne. E as pessoas estão em casa, é pá, agora já não vou ali ao talho, que canojo. Pelo amor de Deus. Não, era aquilo, eram mãos de um Italian Stallion. Mãos de vaca. Mãos de vaca. Ora, ora, exatamente. Obrigado, mas basicamente, eu vi esse filme e eles estavam bastante, não digo bastante interessados, mas o filme não, não os agarrou pelos balboas. Só agora é que percebi. Ok, boa, boa. Gostava que essa tivesse passado só. Eu dou por mim, e o final está-me. O final sim atingiu-me nos balboas, porque eu fiquei completamente comovido com aquela vitória. E estava ali quase. Vitória? Sim, aquela vitória é uma vitória para ele. É uma vitória para ele to go the distance. Sim, sim. Não chegar é vitória no sentido literal do termo. Tá bem, porque os juízes tinham medo de ser racistas. Sim, mas não era. E há aquela cena. Ah, eu... ok. Há aquela cena muito comovente antes de quando ele está lá na cama com a Adrian. E ele está a dizer que o objetivo dele não é ganhar, mas é simplesmente chegar até ao fim. E conquistar. Sim, sim. Que ele não é. I'm no bum. Não é? Que ele, não, ele só quer é provar que não é nenhum vagabundo de trabalho. Dizer no início, sim. Ok, pronto, que não estava com atenção. Não estou a dizer. Claro. Que trabalha, ele não é só um vagabundo, trabalha para a máfia lá do sítio. Sim, não, e lá está. O grande tema do filme não é um tipo que se quer tornar pugilista, é um tipo que quer fugir à sua própria condição de e isso tipo é o mais fascinante de... é. Exatamente. Filme. Mas eu acho que, agora falando outra vez no Creed, isto é um podcast sobre Rocky ou quê? Não, mas em vez deles fazerem sobre o filho do Apollo Creed, se calhar podemos desenvolver um bocadinho mais da história entre o Rocky e o filho dele, que só aparece no final do Creed 2, se calhar era uma melhor ideia. Exatamente. Não, eu também acho aquilo lá, eu não falo com o meu filho há não sei quantos anos. Só aparece no final. Isso já é uma conclusão é que uma telenovela. Isto se vai desenvolver. Claro que vai. Eles vão fazer 70 filmes e depois o Adonis Creed vai ter um filho e o Rocky vai ter um neto e vai ser o filho O Rocky já tem um neto. Pois é, isso. Há aquela piada, acho que é no Aeroplan 2, em que há um póster que é o tipo. É o Rocky 27, pois é um homem asiático magro com luvas de boxe. Eu lembro-me dos Gato Federente terem feito um sketch que era o Rocky 38. Foi quando estreou o Rocky Balboa, fizeram um sketch que era um esqueleto pugilista, porque era o Rocky já velhote. E outra coisa que eu achei muita piada, que eu já não me lembrava, é que de facto a grande oportunidade que aparece ao Rocky para se afirmar, ou seja, esta grande luta contra o Apollo Creed, não é só para o Apollo Creed, é só uma jogada de marketing, ou seja, ele só queria fazer um espetáculo. Ganha isto ao terceiro round, o que interessa é a publicidade que isto vai dar, porque eu vou concorrer contra um italiano, e foi um italiano que descobriu a América, não sei o quê. Eu já não me lembrava desse... Foi uma coisa tão... que para ele não tem importância nenhuma, não é? Versus o facto daquele ser a coisa mais importante exatamente. Da vida do Rocky. Exatamente. Ou seja, tu tens... Pronto, vou repetir o que tu disseste, mas tens uma insignificância para o Apollo e depois tens um filme sobre este grande acontecimento na vida do Rocky. Exatamente. E para as tartarugas do Rocky? Não percebi. Ele tem tartarugas do Rocky. Ah, tá bem, já percebi. Tartarugas do Rocky, pelo amor de Deus. Olhem, não sei o que é que vocês querem dizer mais. Eu acho que já estamos a um bom tempo. Ok, então eu por mim fecho a porta já. E tu, Francisquito? Então, vejam o filme. Diz isso aos teus... Manda uma mensagem aos teus coleguinhas de escola. Então, vejam o filme. Vejam filmes anteriores a 2007. Sim. Sim. Não, o 8 Mile conta, portanto, vejam. E pronto, gostei muito de estar aqui. Obrigado. Não mintas, não mintas. Diz lá os teus sentimentos verdadeiros. Pronto, odiei. Pronto, ainda bem. Eu mal posso esperar para que as pessoas ouçam este episódio e para que tu te arrependas de o ouvir daqui a uns 5, 10 anos. Exatamente. E esteja uma vergonha. Porque vai ser. E tu vais estar a ouvir. Não, não porque vai ser. Não, é inevitável. Eu devo dizer que, comparando com as figuras que eu fazia com a idade dele, ele esteve muito bem. Portanto, eu acho que ele não se vai arrepender nada de ouvir isto aqui a 5, 10 anos, porque teve muito eloquente. Pronto. Tenho muito orgulho do meu sobrinho. Obrigado. Ok, então eu vou-me arrepender de ouvir isto daqui a 5, 10 anos. Este é só o momento para ele depois... pronto, está lá dos papéis da herança, eu também deixar tudo encaminhado. Não estou a brincar, desculpa. Não. Eu adorei este silêncio agora aqui. Adrian! Então, olha, antes de acabarmos, porque este é o último episódio da temporada e não sei se vamos voltar ou não, não é? Se calhar, talvez. Não, porque não? É, porque não? Porque sim, porque não? Depois vemos, não é? Se tu entretanto fores para a Malásia, se calhar não dá muito jeito, não é? Sim. Se calhar assaltávamos um banco, fugíamos todos para a África e... E pronto. Agora sim vais-te arrepender de ouvir o episódio. Estava tudo tão bem. Mas acho que temos de fazer aqui vários agradecimentos de final de temporada. Primeiro a todas as pessoas que acompanharam ao longo destas 30 semanas o Escolhe Tu, porque é que estás a olhar para 30 mim. 30 semanas? Isso foram 30 episódios. É, não é? Quer dizer, nós já começámos a gravar isto em abril do ano passado, começou a sair em novembro, é? Só para verem a distância. E depois é que quando acertámos o passo é que percebemos. Vamos fazer mais uns quantos episódios e fizemos 30. E portanto agradecer a toda a gente e às pessoas que mandaram mensagens muito fofinhas ao longo destes tempos. Um bem-aja pelos fãs que andam por aí. E agradecer também ao professor João Santarém de Sousa da Rádio Autónoma, que nos deu a oportunidade de vir cá gravar. É um grande senhor e agradeço muito sempre todas as oportunidades que ele me dá. E também já agora agradecer ao Diogo Alcobio, que foi o autor do maravilhoso genérico do nosso programa. E pronto, tinha de fazer este agradecimento. De facto, ele fez um excelente trabalho. Acho que não sabia o nome. Diogo, desculpa. Não estás a ouvir isto depois, não? Não precisavas dizer isso. Não precisavas dizer, não sabia o teu nome. Mas é verdade, não estou a dizer nenhuma mentira. Acho que não é só o Francisco que se vai arrepender de ouvir isto daqui a uns anos. Para de ordenhar a vaca. Isto não dá, isto foi uma piada sobre outro podcast que nós gravámos aqui em que uma pessoa estava a ordenhar uma vaca. Isto está muito meta. Tu é que agora trouxeste isso para a frente quando a piada iria sobreviver só com o movimento de ordenhar a vaca. Mas as pessoas não veem o movimento em casa. Mas aí é que também está a parte da piada, percebes? Não, mas pronto. Está bem. Senão ele começa-se a babar e depois. E Francisco, muito obrigado. Espero que não tenha sido uma seca para ti. E não para sei mim se... não, foi ótimo. E se queres mandar. Mensagem menos sincera que alguma vez ouvi na vida. Queres mandar para mim não, foi ótimo. Queres mandar alguma mensagem para o povo? Aproveita agora, porque depois. Acabem com a poluição. Que o mundo é nosso. E depois vocês também são prejudicados. Eu estou a morrer. Pensa que ias dizer mais alguma coisa. Não. Pronto, mas é verdade, não poluam os oceanos. E agora estou a falar a sério, não é para brincar, não poluam. Porque eu ainda quero viver cá mais uns anos. E tu também, tu és mais novo que ainda vais estar cá mais tempo do que nós. Se tudo correr bem. Tu também, não é, Tiago? Eu não gosto nada quando ficas com essa cara de estás perdido no meio do cosmos. Não, estava a ver a vossa dinâmica agora. A ver a nossa dinâmica. Hey, choca! Power Girls! Usei a mesma piada da A2. Podes reciclar comédia, não há. Nós fizemos essa piada, Powerpuff Girls? Não, quando eu estava no campo de futebol. Ah, ok. Power Girls! Ainda bem que deste esse contexto, porque eu agora estava com dúvida. Isso é espírito de entertainer. Tu estás a pensar, reciclei esta piada de há duas semanas atrás e agora eu tenho. O material tem de ser novo e tenho. Não, isto é um elogio, não é? Não estou a. Fazes muito bem. Vai okay. Posta. Qual é que. Tens alguma noção do que é que queres ser quando. Bombeiro! Astronauta! Não, agora não, se alguém. O emprego não tenho a certeza, mas quero seguir desporto. Fazes muito bem. Não quero acabar em recibos verdes. Yay! Desculpa. Não. Não queres ser transformado num recibo verde, é isso? Não, fazes bem. Pronto. Eu também não quero estar a recibos verdes o resto da minha vida. Mas algum desporto tem em particular? Ténis de mesa, sim. Okay. Ele já ganhou muitos torneios de ténis de mesa. Não, por acaso, fiquei sempre em terceiro. Mas ganhei umas medalhas. Mas quantas pessoas é que estavam a concorrer? Papa, umas 20. Então... Mas foste até ao fim, não foste? Fui, sempre. Pronto. Sou como o Rocky. Exatamente, o espírito Rocky. Só que eu treinei boxe é que não fui até ao fim. Mas é que e porquê, já agora? Porquê é que não foste até ao fim? No boxe, certo? Sim. Fartei-me daquilo. Não, no ballet. Fartei-me daquilo, sinceramente, ir do Arieiro para os Olivais. Tinhas era medo de levar-me na cara. Não, mas fartei-me daquilo. Só para datar este episódio. O boxe é bom para esmurrar velhotas. Não, isso é bom GTA V para atropelar velhotas. Mente saudável. É bom para quando o dia te correu mal, dar ali uns murros. É portanto, sabe, a tua forma de dar murros é como se fosse a bater à porta. Trus, quem é? É o murro na cara. Espera lá, isso é o som do murro, é um spray. É porque vem aqui, tem um spray aqui no meio dos dedos, sabe? E a pessoa. Quais é que, só para, lá está, só para datar este episódio, quais é que vão ser as tuas próximas aventuras desportivas? Eu nem sei porque é que me veio isto à cabeça. Também não sei, mas aventuras achei... desportivas? Aventuras desportivas! Vou jogar no Sporting a partir de setembro. E acho que é só. Vai ficar no estrelato. Espera, vamos jogar. Vou jogar ténis de mesa. Ok, pronto. Vais fazer parte da equipa de Sporting de ténis de mesa? Sim. Muito bem, sim senhor. Como é que entraste? É, porque eu fui. Eu agora só tive torneios assim inter-escolas. Eu tinha uns amigos que eu cheguei a jogar futsal num clube e tinha lá amigos que agora jogam ténis de mesa no Sporting, por acaso. E falei com eles: olha, estamos de braços abertos. Eles só disseram: estamos de braços abertos. Não. Ok, isso é um bocado mau. Não. Por favor, fechem os braços, continuem a vossa vida. Não, mas eles disseram que eu podia ir para o Sporting e que era bem recebido. Que não ia jogar todos os fins de semana assim para competições e assim, porque eu aprendi a jogar sozinho e eu não quero gabar, mas eu tenho jeito para aquilo. Não me quero gabar, mas eu sou muito bom. Mas pronto, conclusão da história. Tinha três amigos que jogavam no Sporting e convidaram-me para ir para lá. Muito bem. E pronto. Vais ser um grande campeão. Hein? Não, não. Podes fazer um filme depois sobre o hockey do ténis de mesa. É. Olha, recomendo-te um filme. Não sei se já... Desculpa, é o único filme sobre ténis de mesa que eu agora me estou a lembrar, que é o Balls of Fury, é uma comédia. Ah, sim. Já viste? Isso é o nome Toques nas Bolas, não é? Sim, sim, exatamente. Foi, que é um tem um grande título nacional. Exatamente. Já vi. E gostaste? Satisfeste? Adorei. Satisfeste, desculpa. É um bom filme, tipo, quando não tens nada para fazer. Não, grande filme. Sim, claro, está bem. Eu gosto da sinceridade dele, porque eu aos 13 anos dizia: não, isso é tudo muito bom, eu adoro tudo. O Beethoven 5, eu sozinho em casa 4, são bué da bons. E pronto. Porque não tinhas noção do que era a vida. Mas gostas dos Avengers, não é? Não. A sério? É pá, é bom para saber a história e assim é muito emocionante, mas. Epá, é muito emocionante, eu sei, mas não gostei nada. 8.8 no IMDB é muito. As pessoas estão todas. Quanto é que davas no IMDB? Epá, dava para um 7. Só porque é filme da Marvel. Só porque é filme da Marvel. O Loki já dava 10. Yeah. Mas pronto. Muito bem. Está bem. Eu juro que vais arrepender de ouvir isto aqui a uns anos. Não, desculpa, não há como. Mas é natural. Só estou a dizer que é natural, não faz mal. E vai ser engraçado se isto sobreviver algures no tempo. Sim. Mas vai acontecer, mas tudo bem, não há problema. Já te arrependeste quando ouviste algum programa deste dos 30? Já, sim. Só neste curto espaço de tempo eu posso dizer que já ouvi. Eu arrependi-me de tudo o que disse em todos os podcasts que fiz até hoje. Acho que não. Mas já passaste... Acabei de me arrepender do que acabei de dizer. Já passaste agora por essa sensação até agora. Imagina que vais ter lá algum registro da tua escola primária ou de alguma coisa que tenhas feito ou... Eu, por acaso, eu por exemplo, agora tirei o meu blog antigo do ar porque não quero que as pessoas mais vejam aquilo. Já chega. Mas eu tinha. Nós na primária, cada turma gravava sempre uma música tipo: ai, as castanhas, qualquer coisa assim. Aquelas músicas assim. Sim, que... sim. Pronto. E. Claramente não é um ponto alto na tua vida. Aquilo ai, as castanhas. Aquilo, junção de 27 alunos, era a Cristina Ferreira da primária. Não sei se a piada foi boa ou foi má. Não, foi um bom dado da vida. E queres um melhor? Quando eu estava na mesma escola onde tu estás agora a ter aulinhas, sim, no quinto ano, nós fizemos uma peça de final de ano chamada Em Busca de Santo António. Sim, que havia sempre. E a minha turma. Este barulho foi a minha carteira a cair. Os rapazes da minha turma ficaram encarregues de fazer de manjericos numa cena. E então eu vesti-me de manjerico. E foi estranho. Porque tinha um arame verde na cabeça com um pau espetado que podia-me furar a cabeça e uma. Pronto, foi estranho. Pronto, não há um momento que eu me gosto de orgulhar. Ah. Uma vez. Eu acho que são por essas razões que a minha escola já não faz peças. Ou então porque já estão falidos completamente. A minha escola. Eu vou mandar isto para a tua escola. Podes mandar. Sabes, agora havia uma rádio na minha escola. na tua altura já, agora acho que vai haver outra vez. Não, não havia uma rádio, era passar música nos intervalos. Sim. Cassetes, uma vez eu passava uma música e dizia, oh, isso é muito mau, passa outra. E depois passava a outra e vinha, oh, isso é muito mau. Então um dia eu decidi passar a Tina Turner e deixei nos intervalos a dar um best-of da Tina Turner. Alguém foi o teu Ike para a tua Tina nesse intervalo? Não, mas eu acho que este agora vai ser tipo em intervalos. Mas até falar e não só passar. Vão ter muito tempo, não é? Sim. 15 minutos de intervalos. Eu chego como os locutores da RFM ou da Mega Hits, que têm 5 segundos para falar e falam da vida toda. E agora há contém. 2 semanas atrás fui à praia e comi uma banana tão boa, estendido ao pé ao pôr do sol. Isso é um comentador desportivo. Bem, há 2 dias atrás eu estava não sei onde. E aí, golo! Então, as minhas memórias do secundário é um bully mais pequeno do que eu chegar-se ao pé de mim. Eu também tenho um bully mais pequeno do que eu, mas não era no secundário. Ah, porque... sim. Que era o anão. Não era anão, calma. Provavelmente era o... Era o zangado dos 7 anões. Mas a mãe dela era a Branca de Neve. Não era? Mais uma referência à cocaína hoje? É, coisas que as pessoas não vão perceber porque certo. Não sabem que nós acabamos de encontrar uma pessoa. Isto era suposto ser um programa familiar, mas. Pois, depois desta referência já não dá. Mas a minha história é concluída com o facto de ele me dar uma chapada e os meus óculos irem parar ao outro lado da escola e eu ter de ir buscar os óculos. Memórias muito agradáveis. Muito agradáveis. E bem, parece que nós conhecemos um traficante de droga, não foi? Não, calma, ele já foi há 20 anos, mas ele disse-nos 2 toneladas de cocaína. É verdade. E era espanhol. Ele percebe português, portanto espero que este episódio nunca lhe vá parar às narinas. Não, mas ele estava com a pulseira. Não, e portanto, não pode ouvir o escolho tu. Espero que a tua mãe agora não fique preocupada. Se calhar a minha mãe vai ouvir isto. Ainda bem. A tua mãe já ouviu algum trecho? Não, mas eu muitas vezes eu sinto quando tu falas coisas assim à toa e dizes só nós é que vamos perceber, eu sinto que as pessoas podem ficar um bocado à toa, principalmente quando dizes já cocaína e tipo, o que é que estamos a falar? Portanto, é melhor explicar só muito resumidamente. Nós estávamos a vir para aqui e um senhor queria saber como é que ia para o Oriente e depois que para ir para Sete Rios e depois teve-nos a contar que... queria ir para a Vila Franca de Xira. No início dos anos 2000... Acredita, ninguém quer ir para a Vila Franca de Xira. Tinha traficado 2 toneladas de cocaína e que tinha sido apanhado pelo Moita Flores e o Caraças e que agora estava em Portugal depois de ter sido extraditado para a Espanha e estava com uma pulseira. Um homem muito normal. Eu nunca diria que tinha sido um traficante de droga. E disse-nos que o castigo na prisão tinha sido ver as séries do Moita Flores. E os curiosidade, os livros também. Antigo jogador do... E ele disse que conheceu o Rui Pinto. Sim. Rui Pinto. Uau, vamos ser processados, é agora. O quê? O Rui Pinto é o Rocky Balboa português. É o Rocky Balboa português. Pronto, era só para é uma boa forma para fechar isto. Ok, vamos então fechar a turnê. Porque o senhor disse que tinha conhecido o Rui Pinto. Sim. Ia falar com aquele espanhol, porque eu sou português, mas não sei. Bom. E o Rui Pinto a falar com o Rocky Balboa. É Portugal! É Portugal! Bom, isso é mais um Lenchen. É Portugal. Ou o Ronaldo com falta de ar. É o... Enfim. Ok, então, vamos lá. É agora. É agora, não é? Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. Vai lá obrigado. Brincar com, obrigado, os, com as outras obrigado, crianças. Rui. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à Academia. Obrigado aos meus pais. Obrigado, Sr. Espanhol, que era traficante. Obrigado, garrafa d'água. Obrigado, microfone. De nada. Se o continente patrocinasse isto, nós estávamos ricos. Ou não. Já tínhamos só mais garrafas d'água aqui. O Rui gasta tanto dinheiro em água que se calhar recebemos os bons trocos. É isso, é 20 cêntimos de cada vez. Ui, é fortuna. Para recibos verdes é um bocado. Mas bom, então obrigado mais uma vez. Ora, tudo essa? Bom. Se nós voltarmos, se calhar será mais para o fim do ano, não é? Sim, obrigado pelo convite, Rui, para fazer o escolho tu. Isto agora vai ficar muito. Meloso. Agora podemos acabar o programa a dizer: escolhe tu. Todos ao mesmo tempo. Sim. Ok, boa ideia. Mas depois há o genérico na mesma, no fim? Ou vamos não, podemos só acabar sem genérico. Então okay. Já dissemos tudo o que tínhamos a dizer, sim, não é? Sim. Então vá. Uma pausa. Um, dois, três. Tan, tan, tan, tan, tan. Ah, ok. Não, estou a brincar, era só para. Apanhei-vos. Vá. Agora sim. Um, dois, três. Escolhe tu!